sem limites. Unção sem limites. Unção sem limites. Unção sem limites. Como os teus olhos põem em ti a minha visão, como tua boca profetiza, filho do homem, como o teu coração ideal, a unção sem limite, como teu ser. Levanta-te, levanta-te, diz o Senhor. Com os teus olhos ponho em ti a minha visão, como tua boca profetiza, profetiza, filho do homem, como teu coração e derrama a unção sem limites, como teu ser. Levanta-te, levanta-te, diz o Senhor. Te chamei. Tirei de trás das malhadas, como fiz com Davi, com meu olho te ungi, pra reinar e vencer as batalhas. Eu te ajudo, te sustento, sou teu escudo, sou o teu. És meu filho, muito amado. Ele te diz: não temas, eu mesmo, Senhor, te respaldo. Não temas, eu mesmo, Senhor, te respaldo. Está falando isso para você. Como os teus olhos ponho em ti a minha visão, como tua boca profetiza, filho do homem, como o teu coração que derrama a unção sem limites, como teu ser. Ele te diz: levanta-te, levanta-te, diz o Senhor. Te chamei, te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei, como fiz com Davi, com meu olho te ungi, pra reinar e vencer as batalhas. Eu te ajudo, assim ele te diz, te sustento, sou teu escudo, sou o teu Deus, és meu filho, meu filho e minha filha, muito amado. Não temas, eu mesmo, Senhor, te respaldo. diga a Ele, me ajuda, me sustenta. És meu escudo, és meu escudo, és o meu Deus, o amado de minha alma, o amado de minha alma. Não temerei, não temerei, pois tua me respalda, forte. Da palavra, agarra essa unção, se você agarrou essa unção. Comece a dar brados de vitória. Aplauda Ele. Vocês são guerreiros mesmo.